cenário tudo pronto. Maraca, casa cheia, oi! Arbitragem de José Cinceragão, ele que foi sorteado bandeira vermelha igual o do Carlos Rosa Martins. Bandeira amarela, Romualdo Arbivilho. Eu combino o Mengão, com Raul, Toninho, Mangueto, Marinho e Júnior, Carpegiani, Andrade e Cutita, Nunes e Júlio César. E é com esses homens que o Mengão há de conquistar o título inédito para suas cores. Campeão do Brasil! Jogada pela intermediária, corre na frente, Valença, recorre pela divisória, ultrapassa a divisão do gramado. Vai mais, garotinho! Vem por trás do jogador, Tita sofre falta, Valença, e o juiz mostra cartão amarelo para Tita. Loteria legal, é com a Nacional. Nesta festa de São João, são os R$ 80 mil, que a Loteria Federal vai dar com 1 minuto e meio. Tita que ganhou o primeiro cartão amarelo do jogo, Denis. Qual é? Muito bem dado o cartão amarelo. Ele que fez uma falta grosseira no lateral esquerdo, Valença, do Atlético avançava. E é bom que você observe logo no começo da partida quem dá primeiro para evitar comentários depois. 0-0 no placar de Francisco Xavier Móveis. Preparado para a cobrança, está com a meia esquerda. Quem deu primeiro foi o Palinha. Nacional, Rio, Brasília, Boa Vista, Macapá, Rádio Ipanema, Jovem Ipanema. Pela meia esquerda, quem vai cobrar a falta perigosa é Éder. Tomando, tirando distância, não há formação de barreira. A galera acredita, ganha o Galo 2 minutos do jogo. Na suprema decisão do Campeonato Nacional de Futebol. Toma a distância, Éder. Autorizado pelo árbitro José Assis de Aragão, apontou, atirou, bola que vai feito pela esquerda. De Raul pela linha de fundo, Rua Getúlio 32264, últimas unidades, salão com 2 quartos atapetados. Vê se compre em Francisco Xavier Imóveis, sua garantia imobiliária. Tem gente que se liga na gente. Prédio Vilar, o prédio do Carequinha, a torcida do prédio do Vale olhou e gostou, e agora é Nacional, a maior potência esportiva do rádio brasileiro. Ondas médias, ondas curtas, 19, 25 e 31 metros. Voltada para a Amazônia Legal, ligado na Nacional, de olho na TV, aqui faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, e o Mengão vai se consagrando campeão brasileiro de 1980.